Faz muito tempo que a gente se quer. Percebi desde a primeira vez, no primeiro beijo me apaixonei e me entreguei pra você, mulher. Você não tem que pensar noutro amor. Ninguém mais vai te querer tanto assim. Faça as malas, diga adeus à solidão. Meu coração quer você pra mim. Vou colher lindas flores no campo, mil estrelas para iluminar os caminhos da felicidade, mandar a saudade a outro lugar, construir nosso ninho de sonhos, uma rede, um riacho, um pomar, e te amar antes que amanheça e jamais anoiteça quando eu te beijar. Sou seu amado, seu amante, seu amigo, príncipe encantado, seu sonho mais bonito. Sou o seresteiro que cantou de madrugada, te acordou, princesa, pra ser minha namorada. Sou seu amado, seu amante, seu amigo, príncipe encantado, seu sonho mais bonito. Sou o seresteiro que cantou de madrugada, te acordou, princesa, pra ser minha namorada. Faz tanto tempo que a gente se quer.